tudo que eu quero dizer é que eu amo vocês. Odeio vocês, de tanto que eu amo vocês. Por isso que eu canto pros seis, por isso que eu choro às vezes. Por isso que eu oro, reflito e eu volto outra vez. Desde os 16, amo cantar, canto pros seis. Se eu já pensei em parar, parei e voltei várias vezes. A última foi esse mês, porra. Os moleque da área tão preso, e eu sinto saudade de casa. Passei pela vida ileso, isso era o que eu pensava. Foi quando eu me vi obeso, trancado no quarto sozinho, depressivo, transando com 15 minas por semana pra ver se assim me sentia mais vivo. Gozava e morria, vivia de novo, morria de novo, tudo de novo, pra não me jogar da sacada e chegar lá do além. A reação desse povo, no 14º andar, onde me isolei pra pensar, onde me calei pra escutar, onde me implorei pra eu me amar. Vocês tão preocupados com flow, ou com quem ganhou mais dinheiro. Vocês querem mais rima pro show, eu só quero ter um filho primeiro. Cada um por si, já tô ligeiro, só sobrevivi porque fui guerreiro. Cês diz que me ama, mas eu tô cabreiro. Eu quase morri, vocês nem perceberam. Vagabundo, esse mundo já foi bem melhor. Lá no fundo todo mundo quer ser o maior. Me alimento com meu sangue, bebo meu suor. O mundo é louco, foda é que eu sou muito pior. Cada um segura seu P.O. Cada um segura seu P.O. Cada um segura seu B.O. Cada um segura seu B.O. Cê não sabe como é que é carregar uma cidade nas costas. Um povo que nunca viu nada, agora eles têm uma aposta. Um motivo de orgulho, Michel Dias Costa. Corri por um sonho em vogue, enquanto eu corria, minha família em casa mexia nas minhas gavetas procurando droga aposta. Logo eu que nunca usei nada, a não ser o coração, o chão demorou. Valeu pela fé que cê nunca botou, que é caô, tem caô. Sou griô, nada me acuou, porque eu sou dono do meu contrato. Me chamaram tanto de vagabundo que meu rap gera mais emprego que o site da Cato. Uns esquece que nós é humano, temo plano pra ser feliz. Era pra eu ter sido pai há 2 anos, e o destino não quis. Deus sabe de tudo, minha avó me diz. Eu não vou duvidar, mas seria mentira dizer que não dói. Tipo quando meu parça nem morreu e eu nem tava lá. Meus irmãos cresceu e eu nem tava lá. Meu vô faleceu e eu nem tava lá. Deixei minha família esperar porque tinha esperança de ver a quebrada virar o jogo. Ferro e fogo, sacrifício pra quando eu lançar uma parada o PC avisar. As definições de pesado foram atualizadas. Vagabundo, esse mundo já foi bem melhor. Lá no fundo todo mundo quer ser o maior. Me alimento com meu sangue, bebo meu suor. O mundo é louco, foda é que eu sou muito pior. Cada um segura seu B.O. Cada um segura seu B.O.